o vento vem, mas não vai derrubar, né? Não se preocupe, só tem movimento, né? Não tem problema. Isso aí é só isopor. Pode ficar tranquilo. O problema da inveja é nosso tema de hoje, né? E a gente procurando no Evangelho, tem várias passagens onde fala da inveja. E uma delas, que eu selecionei aqui, vejam só o que acontece, e não é lá da época de Jesus, como conta aqui no Evangelho, né? Mas, seguidamente, entre nós. Disse-lhe João, é um texto de Marcos, no capítulo 9. Mestre, nós vimos alguém que não é nosso seguidor expulsando demônios em teu nome. Ele proibimos, porque não nos acompanhava. Jesus, porém, disse, não queirais impedir-lhe, porque ninguém pode fazer um prodígio em meu nome, e logo em seguida falar mal de mim, pois quem não está contra nós, está a favor de nós. Olhem só, mesmo entre os discípulos, o que havia? Como a gente percebe que a pureza, a sabedoria plena estava com Jesus. Nem entre os discípulos havia esse entendimento pleno, né? Ah, o cara estava lá fazendo, auxiliando no próprio trabalho de Jesus, né? Como ele diz assim, expulsando os demônios, que era trabalhando com as pessoas que estavam com problemas de espíritos, né? E os apóstolos dizem, pô, já que ele não segue a nós, não pode fazer, porque só pode fazer aqueles que seguem. Mas ele estava fazendo um bem ou estava fazendo um mal? Ele não estava fazendo um bem para aquelas pessoas? Precisa seguir com os passos? Veja como o entendimento, né? Precisa seguir com os passos e com o corpo. Mas não é com os atos e com o trabalho que se segue Jesus. Não é com a palavra, né? Ou ir na igreja, ou ir na casa espírita, ou ir nas demonstrações externas. Então veja que o entendimento, muitas vezes, por causa da inveja, ele é bem difícil, né? E as situações do nosso dia a dia não mudam hoje. As doutrinas religiosas se combatendo uma com a outra. Porque uma entende A, a outra entende A um pouquinho mais B, a outra A, B, C. Mas, na verdade, a linha reta do bem está em todas. Né? Como também existem más interpretações e distorções em todas. Mas o caminho, vamos dizer, é do perdão, da compreensão, de não roubar, de não matar, a sequência dos 10 mandamentos deve estar em todas. Porque isso não é uma religião. Às vezes, há aquelas falsas interpretações, como no caso a gente tem exemplos aí, onde interpreta-se que um discípulo, né, da religião lá do outro lado do mundo, né? Que se mata, às vezes guerreando para defender Maomé, por exemplo, está consagrado nos louvores, né? E com certeza não é, pelo menos no meu entendimento. Mas também lá deverá ter a linha primordial de o bem, do respeito, das boas normas, a ética, a moral, o caráter. Né? E nós, se nós transferirmos isso para as religiões que nós conhecemos mais aqui, do mesmo jeito. Mas, infelizmente, os homens que fazem as suas religiões, né? Porque Jesus, nem Cristo, nem Deus, não fundou nenhuma religião. Cristo veio e pregou a linha do cristianismo. E todos aqueles que trabalharem em favor do cristianismo, não importa se diga um cristão ou não, estão na linha do Cristo, não é verdade? E vejam essas invejas, aonde vão levar? Por que Jesus foi crucificado? É uma passagem que tem aqui sobre a inveja também. Por que Jesus foi crucificado? Quem promoveu a organização que resultou na crucificação de Jesus? Foi Pilatos? Foi o governo romano? Foi alguma entidade? Foi a população? Não, quem promoveu foi a igreja da época. Né? O Caifás e Hanan, que eram os mestres religiosos da época. E por que promoveram isso? Porque tinham inveja. Pois ele estava sendo consagrado pelo povo, pelas suas obras. Nós falamos aqui, embora os evangelhos não contam os pormenores da caminhada de Jesus, mas ele fez um grande movimento, não foi simplesmente sair pregando com os apóstolos, né, e promovendo curas, como é contado aqui. Ele fez muito mais do que isso. Ele tinha uma instituição chamada Santa Aliança, que fazia coleta de mantimentos, distribuía para as populações pobres. Ele trabalhava na educação, alertar, como também faz a doutrina espírita. Se há um exemplo de doutrina que mais trabalha com esse tipo de situação, é a doutrina espírita. E Jesus fez tudo isso lá. E não é por causa, não é novidade na doutrina espírita. Aliás, a doutrina espírita procura seguir, pelo menos em parte, aquilo que Jesus fazia. Não é verdade? Então, ele criou um grande movimento. E esse grande movimento estava tomando conta e pondo em risco a autoridade deles. Né? Que a autoridade deles pregava que você deveria fazer as oferendas, né, no templo de Jerusalém, principalmente. Né, os animais que eram lá carneados, eram oferecidos sangue, né, aquelas matanças, aquelas coisas, né, que diziam que era a lei de Moisés. Quando, na verdade, Moisés, com certeza, tenho eu, por mim, né, nunca ensinou isso. Foram deturpações da própria lei de Moisés para barganhar, né, bens por si mesmo. Né? Porque Moisés não era um sábio. Vejam só a importância que ele teve. 2000 anos antes de Jesus, veio aí, trouxe os 10 mandamentos, ou seja, foi inspirado, foi um libertador de um povo. Ele era um sábio, ele sabia as coisas de Deus. Entende? Inclusive tem aqueles livros, aquela coleção de livros Harpas Eternas, que questiona bem essas coisas e coloca, né, que a população vai deturpando como deturpou o Evangelho, que não fala em reencarnação aqui, para os seus interesses. Mas em alguns aspectos a gente vê que a coerência, né, ela não existe, e a gente percebe claramente que Jesus também pregava isso, como é o caso no, descrito por João, né? Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, e assim por diante. Então, a inveja também vem destas deturpações. E nós, às vezes desavisados, nos traímos em situações. Né? E uma outra passagem muito interessante, que fala sobre a inveja, que é a parábola dos vinhateiros perversos, né? Ou dos operários da vinha, tem alguns evangelhos um pouco diferente o título, né? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da aurora, saiu para assalariar trabalhadores para sua vinha. Encontrando os operários, deu um denário por dia e mandou-os trabalhar, né? Saindo depois, eu vou ler rápido aqui porque a parte da inveja está no final, né? Saindo depois, aí pela hora terça, viu na praça outros sem trabalho, e lhes disse: ide também para a minha vinha, eu vos darei o que for justo. E eles foram. Depois saiu uma outra hora, uma décima hora, encontrou mais gente, né? Ele disse: o que estão fazendo aí na praça? Né? Vão lá para a minha vinha trabalhar. Ao entardecer, o dono da vinha disse ao feitor: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos, dos primeiros. Ao chegarem da undécima hora, recebeu um denário, cada um. Vindo em seguida os primeiros, julgavam que haviam de receber mais. No entanto, também eles receberam um denário, como havia sido combinado. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses que vieram por último não trabalharam senão uma hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Por que eles davam essa resposta? Eles tinham acertado trabalhar o dia inteiro por um denário. E foram lá e trabalharam. Né? O patrão foi lá e pagou o que tinha combinado. Os outros, que foram um pouco mais tarde, até no final da tarde, receberam também um denário. E está errado? Né? Parece que, ao nosso ver, estaria errado. Né? Pô, eles trabalharam o dia inteiro, receberam um denário. Os caras trabalharam 2 horas, 5 horas, receberam um denário. Mas qual é a produção que deram? Né? Claro que aqui tem uma outra interpretação da parábola, né? Que é os espíritos preparados para realmente exercer as funções, né? E como esses não preparados, que demonstram pela resposta que deram pela inveja. Porque o outro, né, eu acertei um valor, no caso nós acertamos o valor, ganhamos, os outros deveriam receber menos. Como foram pagos iguais, ele está questionando o contrato. Vamos dizer assim, por que questiona o contrato? Pela inveja. Então vejam que, também nessa parábola, narrada aqui por Mateus, se coloca claramente, né, Jesus coloca claramente o nosso problema, que é um grande problema. Dizia um amigo nosso hoje, né, que ter um pouquinho de inveja parece muitas vezes auxiliar na gente se mexer fora, investir na gente mesmo e progredir. Só que aonde é o limite em que essa quantidade de inveja nos faz a gente realmente trabalhar para melhorar, produzir, progredir, ou estar desejando o mal do outro? Esse é o nosso problema. Porque ter a ambição da gente ter condições de aprender, de trabalhar, de produzir, de ganhar, é o nosso dever como vida, né? E nós somos altamente influenciáveis uns com os outros, não é verdade? Se nós, por exemplo, em vez de estarmos aqui com 50, 100 pessoas aqui na casa, tivesse só um nos ouvindo, tem alguma coisa, né? Só um desanima. Agora, quando tem mais pessoas, a gente se anima e vai. Vocês, quando pensam uma ideia, se tem mais pessoas que pensam essa ideia, se sentem animados, né? E vão embora. Então, esse querer uns com os outros, esse apoio que se dá, pelos exemplos dos outros, até a gente investir em nós, progredir, crescer, é bom, tem um lado bom. Agora, mais uma vez repetindo, até quando, né, esse limite a gente pode sentir, que é em favor nosso para a gente se mexer fora e crescer, ou desejar que o outro não tenha aquilo que tem, e ter a inveja do que o outro possui, das condições que ele possui, do que ele faz, da família que tem, do trabalho que tem, das roupas que usa, não sei o quê. Então, essa é uma questão bastante difícil, e cada um precisa, né, sentir e dominar o que tem a mais, e trabalhar, ter motivação, com certeza, para crescer naquilo que ainda não tem. Então, o tema hoje é bastante importante, né? E leva a gente se trabalhar, porque não é tão raro assim ter inveja, né? A gente sabe disso. Aliás, é um grande mal da sociedade a inveja. E muitas vezes ela faz a gente tomar atitudes injustas, com as justificativas que nós damos, ou que disfarçamos até para nós mesmos, né, para tomar certas atitudes pela inveja que temos dos outros. Então, pensemos nisso. Vamos continuar.